música linda. Sofre daí que eu canto daqui. Caldeirão do Paulão, melhor da Bahia. Colombix. Diogo Dourado. Canta, vai. Tudo que eu sempre quis me faz sorrir, me faz viver. Quero ouvir. Seu corpo, sua pele macia, seu cheiro em mim, são coisas que ninguém sabe. Só quem te ama sou eu. E sozinho fico te esperando, sufocado na maldita solidão. Quero ver quem sabe, canta aí, vai. Coração, canta meus amores. Vem me. Preciso ser feliz. Hoje cria produção. E faz tanto frio, tá tão vazio sem você. Sofre daí que eu canto daqui. O contrabaixo, ele.